Answers to group 6B. The example is: Onde você está agora? Estou em casa. Number one. O Roberto está na sala de aula? Sim, está. Number two. Como estão os seus pais? Eles estão bem. Obrigado. Or if it's a female person answering, she'll answer, eles estão bem, obrigada. Vocês estão em Portugal agora? Sim, estamos. O café está frio? Não, o café está quente. Number five. Você está doente? Não, estou bem. Number 6. Os seus amigos estão aqui hoje? Sim, estão.